ZYL 258, Rádio Manhuaçu, 1560 kHz. Sistema Jovem de Comunicação. Hora certa, Rádio Manhuaçu, em Manhuaçu, Leste Mineiro, pontualmente 5 horas. Neste horário, a Rádio Manhuaçu passa a apresentar Linha Sertaneja Nota 10, um desfile dos maiores cancioneiros de nossa gente e a melhor seleção musical do Leste Mineiro. Linha Sertaneja Nota 10, mais Brasil em sua manhã dominical. E para apresentar, chega mais Vantuil Ferreira. Alô, gente amiga, alô Minas, alô Brasil, cordialmente bom dia. Estamos chegando para mais um Linha Sertaneja Nota 10. Bom dia, Rubens Arantes, em nossa técnica central. Bom dia, Sr. Antônio Cândido Alves, lá nos nossos transmissores no bairro Santa Luzia. Meus amigos, conforme nós anunciamos no último programa de domingo próximo passado, hoje é com muita alegria que nós registramos aqui a visita, a presença aqui ao vivo do nosso ouvinte paulista, o Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, bem como de seu querido papai, Sr. Antônio da Mota Neto. Muito obrigado aos visitantes e daqui a pouquinho nós vamos ter aqui um papo com os mesmos. São 5 horas, 1 minuto e meio e vamos começando com o nosso programa, rodando aí a primeira música. Aí está o som deste bom trio, Os Gladiadores. Eu agradeço ao bom Deus que guiou os passos. 5:05. Começando aí, Linha Sertaneja, nota 10. Nós ouvimos Os Gladiadores, Última Boiada. No fim do ano, prêmio extra de dezembro, o baú paga tudo que você comprar até 5 milhões de cruzeiros. Adquira já o seu carnê. Loja do Baú da Felicidade em Manhuaçu, Rua Antônio Velerson 415, telefone 331-2974, ao lado do estádio JK. O Pague Menos continua com seu sensacional estoque e preços convidativos. Supermercado Pague Menos, Manhuaçu. Em Motoqueiro Autopeças é mais fácil comprar sua moto Honda ou Yamaha. Financiamento em até 24 meses. Motoqueiro Autopeças, direção Zezinho Lopes. Rua Antônio Velerson 499, telefone 331-2921, Manhuaçu. Em tecidos, calçados e confecções, utilize o Cred Silveira. Lojas em Miradouro, Muriaé, Cataguases e Itaperuna. Aviamento de receitas a preços mínimos é com a Farmácia Popular, aqui ao lado desta emissora. Rádio Manhuaçu, mais Brasil em sua manhã dominical. Quanto Will Ferreira segue apresentando Linha Sertaneja, nota 10. Olha a hora, meus amigos, são 5:07. Vamos seguindo. Antes, porém, conforme eu informei anteriormente, e é motivo de muita satisfação para todos nós aqui da Rádio Manhuaçu em receber aqui o ouvinte Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele que faz assim, realmente, para nós esta visita muito honrosa. Aqui está o Antônio Ribeiro da Mota para os cumprimentos aqui aos nossos ouvintes. Bom dia, Antônio Ribeiro da Mota. Bom dia, amigo Vantuil, amigos da Rádio Manhuaçu, é com muita satisfação que pela primeira vez eu estou de visita a esta cidade, especialmente para o amigo Vantuil Ferreira, de quem eu sou ouvinte lá em São José dos Campos. Está aqui meu sincero bom dia e meu bom dia para você também, para o Arantes lá. Tudo bem? É isso aí. Estamos também aqui recebendo a visita do Sebastião, eletricista, é o popular cientista louco. É isso aí. Fazer uma visita para você. Fala aí, cientista. É muito prazer meu estar aqui na Rádio Manhuaçu, conhecendo mais um amigo, ouvinte da Sociedade Manhuaçu, que eu sou um dos maiores admiradores dessa rádio. É isso aí. Espiante dela. Os nossos ouvintes, muita gente que assim às vezes duvida do nosso som, mas realmente a Rádio Manhuaçu chegando mais além, chegando assim mais longe, principalmente nos horários pela madrugada e também no cair da tardinha. Ô Mota, vamos mandar um alô lá pro Dr. Cláudio, né? Lá em Santa Catarina. É, exatamente. Eu queria mandar um bom dia especial para o Cláudio Rótulo de Moraes, Dr. Cláudio, que ele está hoje firme lá na sintonia. Um alô também para o Emanuel Tavares Filho, do Rio de Janeiro, que lá de Niterói, que ele está também hoje na sintonia lá. E vários amigos meus que estão lá em São José dos Campos, Jacareí, como o caso do Elinácio da Rocha e etc. E tem uma porção de gente aí, todo mundo corujando hoje a gente lá, porque realmente... Você escreveu que viria hoje a Manhuaçu e realmente você cumpriu assim aquela programação. Deus ajudou que você chegou assim na data prevista e estamos aqui hoje ao vivo em carne e osso aqui na Rádio Manhuaçu com esse nosso programa, o Linha Sertaneja Nota 10, que muitos assim passaram a admirar e gostar. É isso aí. Meus amigos, a hora certinha, 5:09. E vamos tocando para frente o nosso programão, rodando aí mais uma música joia para todos vocês. Aí estão elas, as Irmãs Freitas. Thank you. 5:12, tivemos com as irmãs Freitas, Canoeira do Araguaia. Não perca tempo, precisando de óculos, vá direto à ótica Manhuaçu. Profissionais especializados, servindo melhor. Direção, Geraldo Pereira da Silva. Ótica Manhuaçu, à vista ou a prazo, um barato. Rua Alencar Soares Vargas, 145, telefone 331-2854, em frente ao Doutor Ari, em Manhuaçu. Agromac, máquinas agrícolas, peças em geral para motores, parafusos, barbante e sacaria especial para café. Agromac, uma organização a serviço do ruralista. Rua Capitão Rafael 26, telefone 331-1192, Manhuaçu. Depósito de Madeiras Itamaraju. Madeiras em geral e telhas colonial Simonassi. Avenida Getúlio Vargas 606. Telefone 331-560, Manhuaçu. O açougue Santo Antônio, direção de Ralph Teixeira, além de toucinho, carnes bovina e suína, tem agora também salame, salsicha, linguiça calabresa, carne seca e tudo mais para aquela feijoada. Rua Antônio Valerson 341. Telefone 331-487, Manhuaçu. Olha a hora, gente amiga, são 5:13, é a Rádio Manhuaçu, chegando mais, programa Linha Sertaneja, nota 10. Hoje, estamos aqui muito contentes em receber aqui a visita do ouvinte Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, estado de São Paulo, bem como de seu querido paizinho, o senhor Antônio da Mota Neto, residente em Juquitiba, a 80 quilômetros abaixo de São Paulo, na rodovia BR-116, indo para Curitiba. Muito obrigado, gente boa, pela visita. Ô Mota, em agosto, durante uns dias aqui que eu estive em férias, eu fui até a cidade paulista de Piracicaba e, passando por São José dos Campos, eu tive o prazer de conhecer lá o amigo. Estive lá em sua casa e aquela recepção que eu e o meu companheiro Francisco tivemos lá, hoje estou aqui retribuindo. Realmente, para mim, é motivo de muita satisfação em saber que você visita aqui Manhuaçu, bem como a Rádio Manhuaçu e, em especial, aqui o nosso programa. Muito obrigado. E a próxima música agora vai do LP que você me ofertou lá em São José dos Campos. Vamos tocar aí a boa dupla Valderi e Misael. Coração em viola e teimoso, arrebente. sofrimento. Desse jeito você não se aproxima. Às 5h18, tivemos aí Valderi e Misael, ex-prod coração. Em tecidos, calçados e confecções, utilize o Cred Silveira. Lojas em Miradouro, Muriaé, Cataguases e Itaperuna. Aviamento de receitas a preços mínimos é com a Farmácia Popular, aqui ao lado desta emissora. Em dezembro, o Baú da Felicidade vai dar seu terreno tão sonhado, sua casa mobiliada, automóveis, caminhões ou 5 milhões de cruzeiros. Adquira já seu carnê e concorra a esses prêmios milionários. E não se esqueça, até dia 31 deste mês, o possuidor do maior número de carnês concorrerá a uma panela de pressão 7,5 litros. Vá à loja do Baú da Felicidade de Manhuaçu, Rua Antônio Valerson, 415, ao lado do estádio JK. Telefone 331-2974. Supermercado Pague Menos, a maior potência na região leste mineira. Pra que pagar mais? Supermercado Pague Menos, Manhuaçu. Em Motoqueiro Autopeças é mais fácil comprar sua moto Honda ou Yamaha. Financiamento em até 24 meses. Motoqueiro Autopeças, direção Zezinho Lopes. Rua Antônio Velerson 499, telefone 331-2921, Manhuaçu. A hora certinha para você, são 5h19, é a Rádio Manhuaçu, programa Linha Sertaneja Nota 10. E hoje o negócio aqui muito incrementado, casa cheia, muita gente. Está aqui também o cientista louco, veio trazer aqui para a gente aquele cafezinho. Obrigado, cientista. Meus amigos, vamos tocando para frente aqui o programão. Antes, porém, vamos saudando aí o doutor Cláudio Rótulo de Moraes, lá em Florianópolis, também é nosso ouvinte, e hoje lá de antenas ligadas para ouvir aqui o nosso bom amigo, o Antônio Ribeiro da Mota. O Mota, vamos mandar mais uma mensagem lá para o doutor Cláudio, né? Oh, pois não. Alô, doutor Cláudio Rótulo de Moraes, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos aqui hoje ao vivo no estúdio aqui da Rádio Manhuaçu, juntamente com o Vantuil Ferreira. E o Emanuel Tavares Filho do Rio de Janeiro também lá na escuta. Lá em São Paulo, Robert Weltmaier na escuta. No Rio de Janeiro também, Antônio, o Gilberto Antônio dos Santos, lá da Avenida Hernan Betiba, também na escuta. Em Jacareí, o Hélio Inácio da Rocha, o senhor Disturbe, escutando também hoje a Rádio Manhuaçu. Ele me prometeu, aliás, que ia tentar a sintonia e ia ficar ligado nos 1560 para tentar a sintonia hoje, e provavelmente estará conseguindo. Estamos com tempo aqui em Manhuaçu, chuvoso, mas não há nevoeiro, portanto a propagação deve estar indo muito além, e vamos em breve passar para 710 kHz. O Mota chegou aqui em Manhuaçu ontem, sábado, por volta de meio-dia e meia, e foi comigo lá no futuro local da Nova Torre, e você realmente encantou lá com aquela montanha, né, Mota? Eu fiquei com um pouco de medo de olhar lá de cima para baixo, mas a montanha é muito bonita, o lugar é maravilhoso e é isso incrível. Aí. A Rádio Manhuaçu vai ser a emissora em topografia a mais alta do estado de Minas Gerais, 858 metros acima do nível do mar e mais 80 metros da futura torre, 938 metros, com mais 612 da cidade, vai aí para uns 1.500 e qualquer coisa. Meus amigos, vamos seguindo. São 5h22. Mais um som, beleza, para vocês. João Mineiro e Marciano. Às 5h24, tivemos aí João Mineiro e Marciano, Esta Noite como Lembrança. Depósito de Madeiras Itamaraju, madeiras em geral e telhas colonial Simonassi. Avenida Getúlio Vargas, 606, telefone 331-560, Manhuaçu. O açougue Santo Antônio, direção de Ralph Teixeira, além de toucinho, carnes bovina e suína, tem agora também salame, salsicha, linguiça calabresa, carne seca e tudo mais para aquela feijoada. Rua Antônio Valerson, 341, telefone 331-487, Manhuaçu. Agromac, máquinas agrícolas e peças em geral para motores, secadores e sacaria especial para café, balanças para gado e suínos. Debulhadores de milho e engenhos para cana. Agromac, uma organização a serviço do ruralista. Rua Capitão Rafael 26, telefone 331-1192, Manhuaçu. Não perca tempo, precisando de óculos, vá direto à ótica Manhuaçu. Profissionais especializados servindo melhor. Direção Geraldo Pereira da Silva. Ótica Manhuaçu, à vista ou a prazo, um barato. Rua Alencar Soares Vargas, 145, telefone 331-2854, em frente ao Doutor Ari, em Manhuaçu. Rádio Manhuaçu, São Brasil em sua manhã dominical. Vantuil Ferreira segue comunicando. Linha Sertaneja, nota 10. É isso aí, falou bonito, companheiro Luiz Amar Magalhães, o popular Lomag. Vamos seguindo, são 5h26. E agora, é a composição deste amigão de vocês, Vantuil Ferreira. Vamos trazer aí o nosso famoso trio, Túlio, Adélia e Serraninho. Tocamos aí o nosso famoso trio, Túlio, Adélia e Serraninho, composição de Vantuil Ferreira, Saudação a Mato Grosso. Em Motoqueiro Auto Peças é mais fácil comprar sua moto Honda ou Yamaha, financiamento em até 24 meses. Motoqueiro Auto Peças, direção Zezinho Lopes. Rua Antônio Velerson 499, telefone 331-2921, Mãe Uguaçu. Rosângela Prates, é o programão Linha Sertaneja Nota 10, aqui pela sua Rádio Mãe Uguaçu. Hoje, realmente casa cheia. Os nossos agradecimentos a todos vocês que vieram aqui ao vivo nos prestigiar com a sua honrosa presença. Bem como aqui o prezado amigo, o Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, estado de São Paulo, bem como seu pai, Antônio da Mota Neto, que mora lá em Juquitiba. Juquitiba fica a 80 quilômetros para cima de São Paulo, descendo para Curitiba, lá no estadão do Paraná. Muito obrigado, gente amiga. Ô Mota, como você se sentiu assim quando você ouviu lá pela primeira vez o nosso programa? Você realmente gostou do programa? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei inclusive muito emocionado. O fato foi que eu escrevi imediatamente para a Rádio Manhuaçu, especialmente para você, para parabenizar a mesma, parabenizar você pelo estilo do programa apresentado. Foi um programa que me tocou muito. E a partir de então, eu passei a ser seu ouvinte direto todos os domingos de manhã. Eu estou lá ligado na Rádio Manhuaçu. É isso aí. Muito obrigado então por sua, sua preferência, por esta iniciativa sua de ter também escrito e sempre nos ouvido lá em São José dos Campos, provando assim que a Rádio Mãe Uaçu não pegou lá por acaso. Você mandou sua primeira carta, chegou aqui em fevereiro deste ano. E de lá até aqui, pelo menos a recepção tem sido boa lá em São José dos Campos, não é isso mesmo? Todos os domingos eu sintonizo a Rádio Manhuaçu desde as 5 horas da manhã até por volta de 6, 6 e meia. E não obstante, à noite também eu consigo recepção da Rádio Manhuaçu e todos os dias, em geral, eu tenho a recepção. Agora hoje aqui eu queria aproveitar também, eu não poderia deixar de dizer, oferecer também o programa para minha esposa, que está aí no hotel, que é a Suzana Cavalcante da Mota, e as minhas meninas, a Adriana, a Adriela, a Andréa, o Guguinha, estão todo mundo lá no hotel, lá com o radinho ligado, escutando o nosso programa aqui hoje. É isso aí, muito obrigado então a essa gente boa, realmente nos ouvindo, nos prestigiando. Vamos mandando também aquele abração ao Ralph Teixeira, nosso patrocinador também aqui do nosso programa, bem como todos os seus funcionários lá, especialmente lá o seu Neném. Alô, seu Neném! Vai também um abração ao Zezinho Lopes, de Motoqueiro Autopeças, à sua esposa Laurinda, enfim, aos seus familiares. Está também aqui nos visitando o ouvinte Antônio Ribeiro, só que esse não é o da Mota, é o Antônio Ribeiro, que reside lá em Matipó, também nos prestigiando aqui. Ele está dizendo ali que é filho do Gomercindo, está muito bom. São 5h34 e o nosso programa vai para frente e toca o trio Parada Dura. Tudo que amo é... 5h38, modulamos aí o som do famosíssimo trio Parada Dura e a bonita música Endereço da Felicidade. Agromac, máquinas agrícolas, peças em geral para motores, parafusos, barbante e sacaria especial para café. Agromac, uma organização a serviço do ruralista. Rua Capitão Rafael 26, telefone 331-1192, Manhuaçu. Olha aí, amigos, está desaparecido o menino Roberto Bastos de Aguiar. Ele tem 9 anos, está desaparecido, trajava na ocasião calção azul e camisa verde. Ele é filho do senhor José Faria, mora na rua Apinagés, número 78, bairro da Petrina. Qualquer comunicado aí, qualquer informação sobre o seu paradeiro, poderá ser dado então para a rua Apinagés, número 78, no bairro da Petrina, ao senhor José Faria, que é o papai do mesmo. Não perca tempo, precisando de óculos, vá direto à ótica Manhuaçu. Profissionais especializados, servindo melhor. Direção, Geraldo Pereira da Silva. Ótica Manhuaçu, à vista ou a prazo, um barato. Rua Alencar Soares Vargas, 145, telefone 331-2854, em frente ao Doutor Ari, em Manhuaçu. Depósito de Madeiras Itamaraju, madeiras em geral e telhas colonial Simonassi. Avenida Getúlio Vargas 606, telefone 331-560, Manhuaçu. O açougue Santo Antônio, direção de Ralph Teixeira, além de toucinho, carnes bovina e suína, tem agora também salame, salsicha, linguiça calabresa, carne seca e tudo mais para aquela feijoada. Rua Antônio Valerson, 341, telefone 331-487, Manhuaçu. Rádio Manhuaçu, mais Brasil em sua manhã dominical. Pantuil Ferreira segue apresentando Linha Sertaneja, nota 10. É isso aí, o programa hoje muito incrementado, muita gente, casa cheia. É isso aí, vamos seguindo. Olha aí, amigos, é alguém que não foi atendido hoje, pode aguardar aí que domingo que vem, se Deus quiser, tem mais. É hoje o programa realmente um pouco descontraído, visto que estamos aqui praticamente em festa, com a visita aqui de todo esse pessoal que veio aqui nos prestigiar, bem como o senhor Antônio da Mota Neto e o seu querido filho Antônio Ribeiro da Mota, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, nos prestigiando. Muito obrigado. Temos aqui um pedido para o Córrego da Sinceridade. Maria Aparecida Vitor, Conceição, Ângela e Rosilei, cumprimentando aí as colegas Lúcia e Maria, lá no Córrego do Guarani. Muito obrigado, Maria Aparecida Vitor, do Córrego da Sinceridade. Monte Alverne, Lucimar Aparecida Tomás, saudando o noivo Reinaldo pelo seu aniversário no próximo dia 9 de novembro, para os seus familiares, suas colegas, com muita amizade, para o casal de noivos Antônio Carlos e Marli, pelo enlace matrimonial a se realizar no próximo dia 7 de novembro. Também para Zilda e Antônio, Paulo e Marlene, com grande amizade. Muito obrigado, Lucimar Aparecida Tomás. Vamos também aqui mandando um alô ao Joãozinho, que está aqui nos visitando, ao seu irmão José Toledo Balbino, popular José Barbeirinho, e também a sua querida mãezinha, Dona Lucinda de Alcântara Balbino, lá no bairro Santa Luzia. E vamos saudando também aqui o cientista louco, é o famoso aqui, o Sebastião Eletricista, estará aniversariando no próximo dia 22. Desde já os nossos sinceros parabéns. Alô, soldado Faria, aí no bairro da Petrina. Vai um alô também ao Antônio Jorge de Lima, o sargento, também ao sargento Brás. Ô Mota, eu sempre disse pro sargento Brás que a Rádio Manhuaçu pega lá muito bem em São José dos Campos. Eu estive lá, realmente comprovei. Mandei um alô aí pro sargento Brás, nosso ouvinte aqui, e fã incondicional da música sertaneja. Ô sargento Brás, o sincero bom dia aqui do Mota, bom dia do Vantuil Ferreira, e vai um abraço para o senhor aí. Outro abraço para o Santoni, lá do Transmissores, que eu estive ontem em companhia de você, lá na casa dele. É, e vamos lá, vamos voltar lá hoje. Se Deus quiser. E tomamos aquele cafezinho gostoso lá. E o nosso alô também lá para o Dr. Cláudio, lá em Florianópolis. Ele está escutando a gente, Dr. Cláudio, Emanuel no Rio, Robert de São Paulo. E o grande chefe lá de Jacareí, o senhor Hélio Inácio da Rocha, o senhor Distúrbio, escutando também o programa hoje. É isso aí. Ó, gente, para quem não sabe aí, o Mota Ele não trabalha assim em emissora de rádio. O Mota é funcionário da General Motors, fábrica aí do Chevrolet, do Chevette, enfim, uma grande indústria paulista, e ele trabalha no setor... Você é mecânico de manutenção, né, Mota? Não, eu sou eletricista de manutenção. Ah, eletricista de manutenção. Exato. Portanto, está aí o nosso comunicado aí, que salientando aí que o Mota não trabalha assim em emissora de rádio. Ele gosta de ouvir os programas, já escutou muitas rádios e gostou aqui do som da Rádio Manhuaçu, do estilo de programação, especialmente aqui da linha sertaneja Nota 10, levada ao ar todos os domingos de 5 às 6 e meia. E vamos tocando mais um som beleza para vocês. Esta é uma gravação original, a música muito conhecida. Muitas e muitas duplas gravaram esta música, mas esta realmente é a gravação original. Vocês vão ouvir aí e vão realmente comprovar. Até o ruído aí de uma porteira sai nitidamente nesta gravação. Vamos tocando a 5h44, Luizinho, Limeira e Zezinha. Tivemos Luizinho, Limeira e Zezinha, o menino da porteira. Em tecidos, calçados e confecções, utilize o Crédito Silveira. Lojas em Miradouro, Muriaé, Cataguases e Itaperuna. Aviamento de receitas a preços mínimos é com a Farmácia Popular, aqui ao lado desta emissora. dezembro, o Baú da Felicidade vai dar seu terreno tão sonhado, sua casa mobiliada, automóveis, caminhões ou 5 milhões de cruzeiros. Adquira já seu carnê e concorra a estes prêmios milionários. E não se esqueça, até dia 31 deste mês, o possuidor do maior número de carnês concorrerá a uma panela de pressão 7,5 litros. Vá à loja do Baú da Felicidade de Manhuaçu, Rua Antônio Valerson, 415, ao lado do estádio JK. Telefone 331-2974. Pague Menos continua com seu sensacional estoque e preços convidativos. Supermercado Pague Menos, Manhuaçu. Em Motoqueiro Auto Peças é mais fácil comprar sua moto Honda ou Yamaha. Financiamento em até 24 meses. Motoqueiro Auto Peças, direção Zezinho Lopes. Rua Antônio Velerson 499, telefone 331-2921, Manhuaçu. Olha a hora, meus amigos, são 5h49. É, daqui a pouquinho nosso programa receberá o patrocínio de Madan Máquinas da Andréia. Antes, porém, eu quero aqui comunicar a todos vocês, se não houver tempo suficiente para o atendimento das cartas, vocês podem aguardar porque domingo que vem tem mais, se Deus assim permitir. Vamos tocando para frente o nosso programão. Nós vamos atender lá em Ponte do Evaristo. É, nosso ouvinte... Vamos ver aqui, está aniversariando, aliás, não está dando para entender isso aqui direitinho. Depois vamos falar nessa carta. Vamos saltar lá para Gameleira, a Fazenda Boa Sorte, Maria da Conceição Sattler. Saudando em Gameleira, Maria Aparecida Pereira Rodrigues, José de Fátima Rodrigues e Maria Neuza e Otacílio. Muito obrigado aí, gente boa da Gameleira. No Córrego Boa Vista, carta de Marilene Cândida da Costa. Em Taquara Preta, Lourdes Henrique Ferreira escreveu aqui pra gente pedindo uma música para o noivo Amercídio Divino de Almeida. São 5h50, 10 minutos, portanto, para 6 horas. Vamos seguindo, rodando aqui agora a próxima música. Esta, ô Mota, esta eu faço questão que você ofereça ao seu querido papai que está aqui do nosso lado, o senhor Antônio da Mota Neto. Tá aí uma oportunidade que eu esperava. E então essa música, a próxima música aí, eu quero oferecer de coração ao meu pai que está aqui do lado. E dando a ele, assim, tomando ele, aliás, a bênção dele hoje, né? Porque a gente fez essa viagem aí, veio aqui ao vivo, aqui no estúdio da rádio. E você, essa aí é mais uma homenagem sua que você está fazendo para a gente. E é uma oportunidade que eu tenho de oferecer para ele com uma prova, assim, de um amor muito grande. É isso aí. Então, amigos, são 5h51. É uma música bonita. Vamos destacando aí a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Seu punho de aço não sente cansaço, seu time é tão forte, a mão do papai. Um lar inteirinho, que é o nosso ranchinho, sustenta sozinho, de tudo ele traz. Seu pulso de pedra enverga e não quebra, são firme e são forte, a mão do papai. Me ajuda, me ampara em busca da sorte. Não firme, tão forte, a mão do papai. É mão com carinho, mostrando o caminho, tirando os espinhos que a vida nos traz. papai. Pai. 5:53. Tivemos aí Tonico e Tinoco, As Mãos do Papai. Depósito de Madeiras Itamaraju. Madeiras em geral e telhas colonial Simonassi. Avenida Getúlio Vargas, 606. Telefone 331-560, Manhuaçu. O açougue Santo Antônio, direção de Ralph Teixeira, além de toucinho, carnes bovina e suína, tem agora também salame, salsicha, linguiça calabresa, carne seca e tudo mais para aquela feijoada. Rua Antônio Valerson, 341, telefone 331-487, Manhuaçu. Não perca tempo, precisando de óculos, vá direto à ótica Manhuaçu. Profissionais especializados, servindo melhor. Direção, Geraldo Pereira da Silva. Ótica Manhuaçu, à vista ou a prazo, um barato. Rua Alencar Soares Vargas, 145, telefone 331-2854, em frente ao Doutor Ari, em Manhuaçu. Agromac, máquinas agrícolas e peças em geral para motores, secadores e sacaria especial para café, balanças para gado e suínos, debulhadores de milho e engenhos para cana. Agromac, uma organização a serviço do ruralista. Rua Capitão Rafael 26, telefone 331-1192, Manhuaçu. Aqui a música de nossa gente. A Rádio Manhuaçu segue apresentando com Vantuil Ferreira, Linha Sertaneja Nota 10. É isso aí, falou bonito Rosângela Prati. São 5:55, vamos seguindo. Vamos atender no córrego da sinceridade Ana Luísa Vitor, uma música para sua amiguinha Josefina, lá do córrego do Guarani. Alô, gente boa aí do Guarani, o nosso bom dia para todos vocês. Alta Maria de Carvalho, saudando lá no coqueiro o esposo Wagner Soares de Carvalho, a sua querida mamãe, todos os seus irmãos. Agora sim, vamos atender a carta lá da Ponte do Evaristo. Orandina, cumprimentando a netinha Ilazite Aparecida, que está completando 2 anos. E o Wilson, cumprimentando a querida mãezinha, Dona Orandina Gomes, que aniversariou sexta-feira, né, dia 16. Os nossos sinceros parabéns. Gabeleira, Fazenda Boa Sorte, Maria da Conceição Sattler, saudando a prima Nerilda Alves de Paula. Em Taquara Preta, Sônia Maria, música para os seus pais, pelo aniversário de casamento, também com as colegas lá do córrego do Palmital. Córrego Boa Vista, Marilene Cândida da Costa, uma música para o namorado Geraldo Pazelli, com muito amor e carinho, também aos seus pais e demais familiares. 5:56, vamos seguindo com o Som Beleza. Aí estão eles, Gilberto e Gilmar. Eu carregava meu carro, minha vara meu patrão. Corrigindo os tamoeiros, vendo gemer dos bocão. Eu pintava com a boiada, pantaneiro e madrugada, orgulho do meu patrão. Chegou a notícia que feriu meu coração. A boiada foi vendida, carreiro ficou na mão. No maço de chifradeira veio nó por gratidão. Sai que nem passarinho quando voa e deixa o ninho lá no alto do espigão. Quando eu vejo um 11-11 carregado de algodão, saudade fora comigo, o progresso meus amigos, levou minha profissão. Gilberto Gilmar Mágoa de Carreiro. ZYL258. Rádio Manhuaçu, 1560 kHz. Sistema Jovem de Comunicação.